Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom, quarta-feira, dia. Algum dia da existência humana, que deve ser quarta-feira. 23 de junho de 2010, né? Felipe já tá equipadaço pra entender o que tá acontecendo. Bom, gente, o programa de hoje, então, tá a mil por hora, como é o pessoal da Yasmin, né? Miller já anunciou, né? Filipão tá aqui também, né? Aliás, foi ele que fez essa pauta do programa de hoje. Fui eu, tudo e pensado. E você vai explicar por exatamente como é que foi feito isso e tal. Bom, a gente tá aqui, então. É, no programa, né? Que na verdade foi uma conversa que a gente quase não teve. Aliás, não existiu essa conversa, né? Mas a gente viu um pessoal jogando, várias meninas jogando vôlei de praia, que já me assustou essa ideia do vôlei de praia, né? Em São Carlos. Foi, como é que é vôlei de praia em São Carlos? Então a gente tá com a Elisa. Elisa, o quê? Elisa Cruz de Souza. Elisa Cruz de Souza é São Carlense. Não, você falou pra mim que veio de Belém do Pará. Isso. Faz tempo que você vem de Belém do Pará? Ah, desde os 9 anos. E o que tu vem fazer aqui, menina? Ah, meu pai veio trabalhar, daí trouxe a família inteira junto. Ah, é? E faz tempo isso? Fazendo 10 anos. Oxa, então tá novinha. Você veio com quanto, você falou? 9. Agora fazer as contas e tal, 19. Então. Faço essa. Então, isso, você joga, começou a jogar vôlei de praia onde? Aqui, com a Luana. Com a Luana. Que, aliás, a Luana... puxou pra areia junto. A Luana tá tão encolhida, tão encolhida, mas tão encolhida. Ela falou pra mim que não é frio, né? Se ela continuar tão encolhida, espremendo desse jeito, ela vai parir um cacto aqui dentro do estúdio, né? Tudo bem, Luana? Tudo. Fala perto do microfone. Tudo bem. E quem é a Luana? Bom, meu nome é Luana Pilon Jurgensen. Como que é? E Luana? É, na verdade, fala Jurgensen. Jurgensen? Escreve Jurgensen. É alemão isso? É. De onde veio? Do pai? É. E seu pai é alemãozão, de onde? Veio lá da Alemanha mesmo, inclusive? Não, os avós dele, eu acho. E vieram direto pra São Carlos? Não, pra Limeira. Limeira? Na verdade, eu sou de Limeira. Ah, você nasceu em Limeira. Uhum. Ah, então tá, agora eu tô começando a entender por que vocês não querem jogar com a camiseta do São Carlos. Não, eu vim pra cá quando eu tinha 5 anos. 5 anos, tá. E aí vocês estudaram aqui. Você também, chegando com 6, estudou aonde? No Colégio São Carlos, da 6ª até o 2º colegial. Em troca dessa história de esporte também, não? Não. Jogando, indo mesmo, por opção. Estudei por opção. Lá. Não, meus pais sempre priorizaram essa questão da educação e tal, tal. Legal. Também, seu pai veio fazer o quê? Eu acho que eu já perguntei, não perguntei. Ele isso. É do ramo da aviação. Da aviação, trabalha na TAM, então. Isso. Aí nós moramos 2 anos em São Paulo, depois ele veio pra cá, que é isso. Tá, e no ramo da aviação significa que ele faz o quê especificamente? Não ele, é piloto? Ele é engenheiro mecânico. Ah, legal. Então por isso que vieram pra cá. Eu isso. Tô falando do norte. E a Luana, então, o pai era o quê? Meu pai também é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico? Veio pra cá trabalhar também. Trabalhar com o quê? Ele veio trabalhar na Tecance, ele era mestre de produção. Aí com essa história da crise, agora ele tá dando aula só. Tá. Elisa mora em que bairro? Morou sempre em que bairro aqui em São Carlos? No centro, sempre. No centro. E você? Eu moro ali no Planalto Paraíso. Onde fica o Planalto Paraíso? Mais ou menos perto do shopping. Perto do Casa Branca. É. Ah, tá. Tá, aquela subida, assim, isso. Uma subida... Naquela casa alemã que tem ali. É, é a sua casa, não, hein? Não, quase. Entra aí. E esse moço que tá arrumando o cabelo, né? Todo bonitão. Já esteve no programa, porque faz parte de uma banda, né? Ele sempre fala longe do microfone. Eu falo longe, mas é que eu tava longe do microfone. E vocês fazem o quê? Perto. E você faz imagem e som. Eu faço imagem e som. Como é seu nome, moço? Nilo. Isso. Nilo, vindo de... Vindo de Londrina, mas nascido em Votorantim, terra do nosso entrevistado. Sim. Ah, exatamente. Aliás, Cafundó, que nós vamos cutucar um pouco a história com o Paulo Betti, porque eu quis... Esse telefone maledeto é meu. Ele está chamando, vamos ver quem está falando aqui, peraí. É, eu não sei quem é, não sei quem está falando, mas eu não posso atender porque nós estamos ao vivo aqui num programa, tá bom? Desculpe, mas depois nos falamos. Um grande abraço. Twitter do Paracatu Zoom. Isso, nós estamos no Twitter do Paracatu Zoom. Se você quiser falar com o Paracatu Zoom, entra lá no... @Paracatu Zoom, né, Marco? E aí o Marco sabe tudo disso aqui. Bom, Nilo, aí então, quer dizer, Paulo Betti realmente era de lá, de Votorantim, que aliás dizem que Sorocaba é a grande Votorantim, né? É a periferia de Votorantim. É que você saiu cedo, você não entende muito. Aliás, é uma cidade engraçadíssima, onde tem um hotel de dinossauro. É verdade. Tem dinossauro. Dinossauro. Passei minha infância inteira querendo ir nesse hotel. Você passou sua infância querendo... Eu dormi 3 vezes. É um horrível hotel. Eu imagino. Não fique, porque é um shopping esquisito, abandonado, que virou hotel. E tem dinossauro. Tem uns bichos, assim. Aí, a hora que eu cheguei na cidade, eu falei, bom, esse cara é dinossauro também. Me mandaram pra lá, né? Bom, Nilo, aí você faz música... Não, você faz... Faço, eu estudo imagem e som. Tô no quarto ano e também... Paralelamente a gente toca aí. Toca na banda. Viemos aqui, fizemos um som. Que banda que é a sua, né? A banda chama Aeromoças Tenistas Russas. Aliás, vocês podiam botar. Nós temos um. Elas perguntaram como que é o nome da banda? Aeromoças e Tenistas Russas. Gostou? Já entendi. Vocês já viram algum show da Aeromoças e Tenistas Russas? Tá perdendo. Pois é, então. E aí vocês podiam botar na banda junto as voleiras. As voleiras. As voleiras são berlenses. Mais agora. E a moça da imagem som que tá rindo pra chuchu. Bom, tem outro microfone aí do lado do Felipe. Quem é essa moça? É, meu nome é Laila. Aliás, é um nome mesmo? É um nome. Eu achei que era uma coisa. Seu pai era fissurado pelo Eric Clapton. Todo mundo fala isso, mas não é. Não é. Minha mãe, ela curtiu o nome, ela viu o nome no livro. Laila. E o que significa Laila? Putz, tem uma sacanagem. Coisa, tem alguma coisa a ver com a lua aí, não tenho certeza. Tá, uma coisa a ver com a lua? É, não tenho certeza do que é, mas eu não me amo. Não, porque explicou. É lindo o nome. Eu achava assim, quando Laila é tão bonito que nem a minha filha chama Tuila. Todo mundo acha que tem outro significado, né? Outra mas, coisa. Né? E é lindíssimo. Mas não, o significado, sim, tem significado e tal, mas eu não sei porque eu tô falando tanta besteira. Mas enfim, você veio fazer o quê aqui? Você veio fazer o quê? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, nascida, crescida. Que lugar de São Paulo? É, de Pinheiros. Isso é chique, né? Ela é de Pinheiros. Né? Uma moça da. Não. É sócio do clube. E eu faço imagem e som, tô no terceiro ano. E a gente veio aí. Conversado, muito bem, ó, de novo o Daniel está tentando falar comigo porque eles estão fechando o jornal que vai sair amanhã, eu já falei que estou no ar, não vou poder atender, queridão, um beijo, mas enfim. E Felipe, bom, aí você veio fazer imagem e som, é isso? Isso, ok. Aqui, São Carlos. E por que imagem e som? Não tinha outra coisa na vida? Assim, você falou fazer imagem e som e tal. Não, tipo, sempre foi o curso que eu gostei de fazer, sempre foi o que me interessei, assim, e é um curso que eu acho que é bem universal, dá várias oportunidades pra você. Tá. E aí... E dentro dessas várias oportunidades, qual que era o sonho ali, a reta? Cinemão, né? Cinemão. Cara? Cinemão, é sempre um sonho, né? É. Mas isso muda conforme os anos passam. E o que que chegou no cinemão virou o quê? Virou Sem Destino. Sem Destino. E é essa a pauta. Chegamos à pauta, né? Chegamos à pauta que o Felipe queria. E aliás, o Marco comemorou, porque o Marco falou: esse programa eu vou participar, com certeza, porque tô nessa situação. Felipe veio de onde? Eu sou de Rio Claro, aqui do lado. Aí eu vim aqui pra São Carlos porque eu prestei imagem e som também. Só que diferente da Laila, eu tinha uma outra ideia. O que eu queria era um curso de comunicação, porque eu prestei jornalismo no meu terceiro ano. E aí o único curso de comunicação aqui em São Carlos era esse. Eu prestei aqui, eu não conhecia muito do curso. E aí realmente, como a Laila disse, muda muito a cabeça depois que a gente está mais inserido no curso. Aí agora já tenho bastante ideia de cinema mesmo, é o principal. Mas agora tô trabalhando aqui na rádio, né? Tô no programa da Yasmin, que é antes aqui do Paracatu Zoom. E já tô voltando de novo pra comunicação. Então agora ficou mais confuso ainda. Eu já tava quase decidindo que era cinema que eu queria, voltei pra comunicação. Agora eu já tô nesse... É instabilidade. Tô no terceiro ano, me formo... Ano que vem tem o último, quarto, né? E eu vou me formar e... É aquela complicação, né? O que fazer no mercado de trabalho. Né? Eu pedi pro Marco uma música. Você achou aí, Marco? Não. Não tem como. Que ia ser emocionante, todo mundo ia chorar no ar aqui. Porque eu me lembro também quando eu tava quase me formando. Ele não podia cantar. Quase me formando, né? Ciências sociais também, lá em Araraquara. E minha amiga chegou para mim e falou assim: estamos grávidos. Ou seja, além de estar terminando o curso, o meu querido, amado filho Rudá foi parido justamente no momento em que o curso estava sendo concluído, né? E aí, obviamente, né, as coisas ficaram. E eu vejo vocês, o Nilo chegou a pensar, o Felipe chegou a pensar nessa questão. Vocês, a Elisa está no terceiro ano de educação física. Tem mais um, então. Isso. Tem mais um. Aí a Luana... Tô acabando esse ano já. Tá acabando já, já tá no quarto ano. Uhum. Nilo? Acabando. Último ano. Último ano de imagem e som também. E aí? E aí? E a Laila? Tá em que ano? No terceiro ano. Terceiro também. Terceiro, Marco? Quinto. Ou seja, essa é a pauta. O que vocês vão fazer agora livre? O que vocês vão fazer da vida a partir de agora? Ah, daqui a pouco a gente entra, a hora que o Marco quiser, a gente vai entrar com o Paulo Betti e aí a gente entrevista ele também, tá bom? Mas e aí? E a vida? O que fazer da vida a partir de agora? É, que nem ela falou, que todo mundo entra lá querendo cinema. Aí chega e vai vendo as outras opções que tem. Uhum. E vê que é bem difícil também conseguir o cinema. Uhum. Aí que nem nós da educação física, todo mundo entra querendo ser personal ou treinador. Personal trainer? É, personal trainer. É mesmo? É, porque é o que dá mais dinheiro, né? Ou técnico de algum time. Sério? Também. Aí a gente entra e vê as outras oportunidades, outras opções que tem também. E você entrou pensando em fazer o quê? Ser técnica também. Técnica. Técnica de? Ah... Principalmente de vôlei, mas podia ser de qualquer coisa também. Tá. E agora? Agora eu não sei. Agora eu sou atleta. E aí, como é que garantir essa sustentabilidade? Como é que funciona isso? Como assim? Como que você vai pagar as contas de banco, as contas de luz, as contas de tudo? Como é que vai ser? Dá para pagar com esse trabalho que você está fazendo? Uma pergunta muito estranha. Faz pergunta de pai, né? Mas enfim. Tá dizendo, jogando? Vôlei? Jogando. Como é que faz isso para se manter? Então, na verdade, a gente está caminhando para isso, para conseguir se manter aí. E já tá. A gente está conseguindo alguns patrocínios, né? Alguns apoios. Mas ainda pra pagar as contas não dá. E assim, mais pra frente, alguns torneios que a gente quer disputar, que tem prêmios grandes em dinheiro. Daí dá. Mas pra gente tem que treinar muito antes. Tá, e vocês, a imagem de som, como é que é? Vai começar a ouvir a gente aqui. Bom, pra gente é complicado, porque, por exemplo, se a gente for trabalhar com cinema, né? Aqui o incentivo é bem difícil, né? Tem. Pra você fazer um filme precisa de muito dinheiro, né? Então, arrumar patrocínio também é a solução, às vezes. Só que também não é sempre assim, não é em qualquer esquina que a gente arruma um patrocínio. Não tem muita gente que não tem interesse em patrocinar. Por que eu vou patrocinar um curta-metragem? Quem é você? O que você vai fazer? E falando em patrocinar curta-metragem, o Marco está sinalizando que o Paulo Betti já está nos ouvindo e já está na linha. É isso? Paulo, tô na linha. Tá ouvindo a gente, Paulo? Tô ouvindo, Elvio. Pode tudo falar. Bem. Tudo em paz? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Você está ouvindo aqui, nós estamos aqui ao vivo, inclusive, no estúdio, com o pessoal do curso de imagem e som da Universidade Federal de São Carlos e com duas alunas de educação física da Unesp de Rio Claro, né? As duas meninas estão tentando buscar sustentabilidade jogando vôlei de praia e o pessoal da imagem e som está começando a produzir os seus primeiros, suas primeiras montagens, né? Eu liguei para o senhor quando foi, acho que semana passada, quase interrompi um espetáculo que você estava no camarim, entrando para o espetáculo. Né? Que espetáculo que era esse, Paulo? Esse é Do Fundo do Lago Escuro. É uma peça de teatro, um texto do Domingos Oliveira, dirigido pelo Domingos Oliveira também. E o Domingos faz o papel de sua própria avó. É uma peça autobiográfica. E o Domingos encarna o papel de sua avó. Eu faço o papel de seu pai. E, enfim, o nome da peça é Do Fundo do Lago Escuro. Tá, e tá no Rio e pretende vir para São Paulo, é isso, né? Tá no Rio, eu acho que não vai para São Paulo porque é um cenário um pouco grande, um elenco muito numeroso, talvez seja complicado ter uma continuidade. Hoje e amanhã são os dois últimos dias da peça aqui no Rio de Janeiro. Legal. Então quem puder pegar aí a ponte aérea São Carlos, Rio Claro, Rio Claro não, Rio de Janeiro. São Carlos, Rio Claro é perto, né? Bom, enfim, tem um ônibus aqui que sai direto pro Rio. Paulo, é o seguinte, acabamos de descobrir, inclusive, que você tem um conterrâneo seu aqui no programa, inclusive, que é o Nilo, que é lá de Votorantim, né? E um dos motivos da minha chamada, né, essa insistência, aliás, que eu venho te perturbando há um bom tempo, é o seguinte, você fez um dos filmes que pra mim é maravilhoso. curioso e a gente precisava contar mesmo um pouco dessa história paulista que é o Cafundó, né? Conta, fala um pouco dessa história, se você pretende continuar em cima disso. Bom, eu fico agradecido com a sua opinião sobre o filme Cafundó e quero mandar um abraço aí pro meu compadre de Votorantim aí, que é minha terra, minha região, né? Sorocaba, Votorantim. É, se bem que eu nasci em Tietê, Rafá, Capivari, quer dizer, pô, todo o interior de São Paulo aí é minha praia. Não, mas eu fui criado em Votorantim e Sorocaba. Mas deixa eu te dizer, o Cafundó tem uma relação forte aí com São Carlos, porque o Cafundó é a tese do Florestan Fernandes. Exatamente, o parceiro do Rio Bonito também, né? O Cafundó é baseado, não é que é baseado, mas é um assunto que foi visitado muito antes pelo professor Florestan Fernandes, cuja biblioteca está aí, na Universidade de São Carlos, né? E é o contribuição para o estudo de um líder carismático que o professor fez em 1942, quando ele tinha 22 anos de idade. Então é um trabalho que tem essa origem também. Se bem que isso eu descobri depois, porque quando eu quis fazer o filme, eu pensava mesmo, em primeiro lugar, né, numa história que eu conhecia desde criança, que era essa história desse líder carismático, João de Camargo, que é o motivo central do filme, né, do Cafundó. E quando eu falei também, um diálogo, tem um pouco de diálogo também com esse do Antônio Cândido. A hora que você falou do Florestan Fernandes, eu já citei no livro do Antônio Cândido, que é o parceiro do Rio Bonito, que aliás é em Bofete, ali do lado, né? Exatamente. Pô, bom, essa filiação, vamos dizer assim, nobilíssima, é uma coisa que me agrada muito, porque não foi, não fiz um filme baseado no livro do Antônio, do Florestan Fernandes. Eu fiz um filme que era uma necessidade muito interior minha fazer. Mas depois que você, quando se propõe fazer um filme, longa-metragem, às vezes é tão complicado de você conseguir patrocínio, tudo, fica parecendo que você está tendo um delírio ególatra ao fazer um filme, né? Se propor a fazer um filme, arrumar o dinheiro e conseguir produção e tudo mais. Então aí você fica feliz quando, de repente, você percebe que o filme que você quer fazer, o assunto que você vai abordar, está com, vamos dizer assim, com substanciado nessas origens, digamos, né? Tem um trabalho acadêmico forte por trás, isso já te anima mais, porque você fala assim, pô, caramba, não fui só eu que me impressionei com esse mito, digamos, né? Teve outras pessoas de outras áreas também, antropologia, sociologia. Então, a gente fica contente quando, na realidade, fazer um filme, uma comédia, sem nenhuma relação com um tema assim mais profundo também é absolutamente válido, não tem nada a ver, a gente não tem que ficar pedindo desculpas ou encontrando justificativas para fazer os filmes. Mas no caso do Cafundó, tem essa origem, tem essa filiação aí. E eu já tive a felicidade de fazer uma peça de teatro, mas há muito tempo atrás, do Carlos Alberto Soffredini, que era um grupo, que nós tínhamos um grupo de pesquisa chamado Pessoal do Vitor, e nós fizemos uma peça que se baseava, então, no Parceiros do Rio Bonito. O nome da peça é Na Carreira do Divino, texto do Soffredini, que depois quem não viu pode até ver alguma coisa muito parecida com a peça, que é o filme Mavada Carne, do André Klotzel. Vamos lá, o pessoal da Imagem Som está querendo fazer pergunta, vamos lá. Então, o Paulo, primeiro boa tarde, né? Eu sou o boa Felipe. Tarde. Você falou aí de arrumar patrocínio, que é bem difícil. Eu ainda não assisti o seu filme, o Cafundó, mas eu queria saber como essa produção, se teve uma produtora maior que deu uma estrutura ou se foi você correndo atrás mesmo, qual que foi para patrocínio, se você conseguiu lei de incentivo, qual que foi o maior incentivo mesmo para você conseguir produzir esse filme? Olha, eu levei pelo menos uns 5 anos para conseguir os recursos para o filme. Foi muito difícil, foi muito complicado, a logística toda foi muito complicada. O problema de captar recursos para conseguir fazer um filme é uma coisa de você tem que ter muita persistência e obstinação e paciência e aprender a levar não. E não se abater com os nãos, porque é muito complicado você convencer um patrocinador a entrar num projeto cinematográfico. Porque você veja bem, você tem colegas que estão aí junto com você que são esportistas, né, que são jogadoras de vôlei, se eu não me engano. É, uma jogadora de vôlei, ela leva na camisa dela, quando ela está jogando vôlei, o patrocínio. O patrocínio vai escrito na camisa, ela pode botar um boné na hora de dar uma entrevista e ali está escrito patrocinador. Certo. E esse recurso concorre muito com o do cinema. O cinema, dificilmente você vai conseguir enfiar um merchandising ou alguma coisa. E se você botar um boné para fazer uma entrevista com o nome do seu patrocinador no boné, certamente o jornalista vai pedir para que você tire o boné na hora de tirar a fotografia, ou a câmera vai pegar de um jeito que não mostre o patrocinador. Então, existem diversas dificuldades para captar recursos para o cinema. É muito complicado. Embora exista a lei de incentivo fiscal, o dono da empresa não está gastando nada, na realidade ele está deixando de pagar aquele imposto. Exatamente. É o imposto devido que ele está deixando de pagar, né? É uma coisa que tem muito no cinema, né? É isso, você fica levando não na cara e fica 5 anos, 10 anos para fazer um projeto, e é meio masoquista, assim, porque quando sai você sente aquele prazer, tipo, não, demorou... Foi complicado, mas saiu, meu filho tá aqui, que eu queria mostrar, e é uma coisa que não é todo mundo que consegue lidar com isso, né? Não é todo mundo que consegue viver com essa rejeição do cinema, e é uma das coisas que o pessoal que entra no curso assim fica pensando muito também, né? Tem que ser doidão, assim. Desculpa, eu tenho que cortar, Lália, mas é o seguinte, Paulo, quando eu falei do filme, aliás, assim, não é nenhuma... babação aqui, nada, mas tem dois filmes, na verdade. Eu tenho um filme que eu quis comprar, que é Mediterrâneo e Cafundó, que eu vi, quis comprar e tenho, aliás, vocês falam que não viram, tem faz questão de mostrar pra vocês, emprestar pra vocês. Mas o que eu falo Cafundó, inclusive que recentemente eu ganhei uma coleção chamada Terra Caipira, né? Terra Paulista, que aliás o Felipe, a Laila e o Nilo estão falando aqui, estão combinando, que vão tentar trazer você aqui pra conversar com os alunos de imagem de som, né? Com certeza. Aí eu vou guardar pra você uma dessas coleções, que eu ganhei duas, me mandaram por engano, duas é uma... Mas Paulo, o que eu tô falando é o seguinte, esse resgate da questão do paulista, esse resgate da nossa identidade, né? Porque a cana comeu, né? Quem vem pro interior de São Paulo hoje só vê cana de açúcar e tal. Quando eu falo do teu trabalho, é nesse sentido, né? Da busca de uma identidade de paulista. Por isso que eu tô falando. Não tem na mira nenhum outro projeto dentro dessa vertente? Tenho, eu tô com alguns projetos que não exatamente nessa vertente, né? Porque a gente na realidade, o próximo filme meu é baseado numa peça de teatro que eu fiz há muito tempo atrás, e o outro projeto é um musical, é uma comédia musical. Portanto, a comédia musical tá relacionada com a questão da negritude também, porque é uma história do nascimento do samba canção. Mas nessa linha do caipira, vamos dizer assim, que eu acho que é o que você está me perguntando, do caipira, não tenho nenhum trabalho diretamente nesse momento apontado para esse lado, não. Muito bem. Mais perguntas? Alguém? Porque o Marco está dizendo que ele está dirigindo, né? É isso? Então tá, mas vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta, assim, se você tem uma opinião sobre o fato... Por exemplo, a gente é estudante de imagem e som, a gente estuda cinema aqui na UFSCar, né? Queria saber se você é a favor dos alunos, dos universitários que estão querendo estudar para fazer cinema, terem esse contato com essa busca de patrocínio, essa dificuldade que tem mesmo para fazer cinema independente, de forma independente, sem ter uma produtora, sem trabalhar para alguma empresa. Se você acha que é interessante o aluno já ter esse contato com... Eu acho que devia ter uma cadeira na escola que preparasse o aluno para a realidade cinematográfica, que não está somente veiculada aos aspectos da criação, né? eu acho que tinha que haver um entendimento também do que significa a produção. Eu acho que até deve ter, certamente, o aluno deve aprender como se produz um filme e como se vai buscar dinheiro para se produzir um filme, porque um diretor de cinema, na era de hoje no Brasil, é aquele cara que consegue juntar o dinheiro para fazer o seu filme. Dificilmente você vai ser convidado para dirigir um filme. Exatamente. Nunca vão te chamar para dirigir um filme. Certo. Um produtor fala assim, você, eu escolhi você para dirigir um filme. Isso não existe. É, exatamente. Você vai ser diretor na medida que você conseguir levantar a verba para fazer um filme e o projeto que você quer fazer. Com certeza. É exatamente o problema que a gente tem aqui, é que não tem uma pessoa mesmo que direcione para esse... Não vou dizer mercado... Não, os produtores são raros e dificilmente você vai encontrar produtores. Aqueles que forem diretores também têm que exercer um pouco a função do diretor para conseguir realizar seus projetos, do produtor. Certo, certo. Eu entendo isso aí. O que eu queria dizer é que não tem mesmo essa cadeira no curso mesmo. Uma pessoa que prepara os estudantes para isso. O que a gente sabe é que tem a própria experiência, sabe? A gente já fez alguns curtas no primeiro e no segundo ano, que a gente teve que correr atrás de alguns apoios, mas que ninguém falou pra gente, vocês têm que correr atrás de apoio. Foi meio que, vamos aí, vamos ver se a gente consegue, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que falta, é ter um preparo mesmo para... Pro estudante, como vai ser esse mundo lá fora? Se a gente fica meio que numa bolha aqui dentro, produzindo com o que a universidade proporciona, só que quando a gente vai para fora, não é bem assim. Aí acaba indo, às vezes, se frustrando. Muita gente fica frustrado com o curso, não só com esse curso, mas vários cursos de cinema. Vocês acabaram de ouvir um depoimento de uma pessoa que está passando muito. Tá muito sentido. Mas beleza. Paulo, eu queria... Bom, quer comentar aí a fala do Felipe? Não, eu acho que é isso aí. Ele tá sabendo exatamente onde ele aperta o sapato. Exato. Não é verdade? Não é bem o sapato que tá... Paulo, olha, Elvio, eu tô chegando numa posição exatamente aqui que tá sendo impossível agora continuar a conversa para mim. Okay. Podemos continuar uma outra hora, se com possível. Certeza, com certeza. Querido, eu queria agradecer, um grande abraço, tá, pela tua participação. E a gente entra em contato com certeza e os meninos vão entrar em contato contigo para te trazer aqui em São Carlos, então. Muito obrigado, eu fico muito feliz e agradeço as suas observações sobre o Cafundó e a oportunidade de falar com o pessoal de São Carlos. Perfeito. Então, eu tenho um carinho especial para São Carlos porque foi o lugar onde eu fiz ganhei meu primeiro prêmio de teatro num festival de teatro amador aí em São Carlos em 1970 e muitos. Nossa, muito legal. Então, mais um motivo. Então, Felipe, Laila e Nilo estão aqui, vão agendar e vão entrar em contato contigo. Aí você vem conversar com os alunos, discutir um pouco do fazimento do teatro e tal. Tá bom, Paulo? Muito obrigado, tá bom, querido. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite para vocês aí. Um beijão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aí vocês ouviram o Paulo Betti, né? Também vocês viram. Na verdade, a questão de colocar o Paulo junto com vocês, porque assim, acompanhei um pouco a história dessa história da montagem do Cafundó, da vontade de fazer. Aliás, está comigo. A hora que vocês quiserem, vocês vão ver o filme Cafundó, a gente poder agendar, inclusive, isso. Mas agora a gente vai tentar falar com o secretário de esporte, né? Para tocar um pouco na pauta, já que o Paulo Betti é um cara que, né, meio que já venceu na área de vocês, etc. e tal. Tem um ex-goleiro da Ponte Preta, que a gente vai tentar achar ele, né, Marco, no celular. Ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, não dá muita chance para ele desligar, porque senão ele vai desligar. Aí, a hora que você entrar no ar, a gente vai falar com ele, né, eu vou denunciá-lo, né? Tá? Isso, ele não dá chance, ele vai entrar no ar ao vivo e não faz ideia. A gente queria conversar com você um minuto. De imediatamente, não, ele não deixa ele desligar. Rapidinho, olha lá, vamos ver. É rapidinho, pode ficar tranquilo. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde, senhor secretário. O senhor tá bom? Tudo bom, doutor Elvio? O senhor deve estar no meio de uma reunião aí, né? Eu tô saindo para dar aula. Você tá saindo para dar aula, mas não vai dar aula, porque agora nós vamos tocar no assunto seguinte. O programa de hoje, nós estamos aqui com três alunos de imagem e som, que acabaram de falar com o Paulo Betti, né? Que o Paulo Betti é ator, etc. e tal. E tem duas moças aqui de São Carlos, né? Eles estão perguntando quem é você. Vou apresentar. Quem está na outra ponta do telefone é o secretário de esporte de Paulínia. É a cidade que mais tem recurso e dinheiro, né? Principalmente nessa área de esporte e tal, né? No cinema. Outra possibilidade. Ah, é, no cinema também. Pois é, pois é, pois é. E nós estamos com a Elisa e com a Luana, que são jogadoras de vôlei de praia. Aliás, jogam muito bem. Você sabe que eu acompanho isso, né? Com certeza. E é o seguinte, e elas estão passando aí por uma situação de querer se sustentar, né? Ou seja, estão se formando na educação física. O senhor é professor de educação física na Unicamp, é isso atualmente, é isso, né? Eu estou indo para lá agora, dia 1º de julho, estou indo para a Unicamp. Para a Unicamp, professor da Unicamp e tal, e é um cara que foi goleiro da Ponte Preta, inclusive, né? Chegou na seleção, né? Nossa. Enfim, é um cara fantástico. Mas enfim, diga-nos um pouco, você que está, quanto tempo você está como secretário de esporte de Paulínia? Um ano e meio. Quando eu saio agora, minha exoneração foi assinada essa semana. Ah, é? Você já saiu? Não sabia. Ah, você comentou rapidamente comigo que você é, porque para eu poder assumir o meu cargo na Unicamp, eu não posso continuar sendo secretário. Tá, eu sei que você está dentro, entrando no carro, o Marco está sinalizando, pedindo para ser rápido, mas é o seguinte, as meninas vão... Comente um pouco, como é que você que foi atleta, que buscou, né, se manter como atleta, fez a Unicamp, fez o mestrado, fez o doutorado, fez o pós, como é que é isso, Alcides? Como é que faz? Olha, eu não vou nem falar da minha experiência, eu vou falar daquilo que tem que ser feito agora, em termos até de uma política nacional de esporte. Se os nossos governantes não tomarem as rédeas de construir novas políticas de esporte, obviamente o Brasil vai ser um fiasco no que diz respeito ao esporte, principalmente nas perspectivas das Olimpíadas de 2016. Há uma necessidade urgente, premente, do esporte voltar a ser desenvolvido dentro da escola. Quando eu falo voltar a ser desenvolvido dentro da escola, obviamente eu estou falando em voltar ressignificado, não mais com aquela visão da era militar. O problema é que eles estão evoluindo, eles estão querendo deixar mais teórico. Quem está falando é Elisa. Fala, Elisa, diga isso. Não, porque ele está falando que o esporte tem que voltar para a escola. O problema é que cada vez eles estão querendo tirar mais a competitividade de tudo e deixar as coisas um pouco mais teóricas, inclusive na educação física, que é o único momento na semana que algumas crianças têm contato com a atividade física. Sim, eu compreendo, mas aí nós temos que entender o seguinte discurso. Quando a gente fala do esporte voltar para dentro da escola, é em hipótese alguma substituir a aula de educação física escolar. A aula de educação física escolar tem o seu objetivo, ela está dentro do currículo e da matriz curricular da escola, tem que se alinhar ao projeto político-pedagógico da escola, ela tem a sua dimensão conceitual, procedimental e atitudinal tendo que ser respeitada, por isso que ela até ganha uma característica de ser um pouco mais teórica. Na verdade, não é ser mais teórica, é ser mais reflexiva. Porque se não for dentro da escola existir um espaço para se pensar o esporte, a gente vai continuar refém de entender futebol apenas pelo Galvão Bueno. Então há essa necessidade de não perder todo esse avanço de discussão que nós tivemos em relação à educação física escolar. Mas há uma necessidade, principalmente em decorrência da perspectiva das escolas rumarem para dentro de 10 anos todas serem integrais, de que as atividades complementares tenham e abram um espaço muito grande para o esporte ser desenvolvido. Quando a gente fala de esporte, a gente não está falando só de esporte de alto rendimento, a gente está falando do esporte iniciação, né, de um esporte com uma característica que possa atender todos aqueles que queiram praticar e dentre os que querem praticar, as pessoas do alto rendimento. Então nós temos que parar de negar o esporte de alto rendimento. Ele existe, e se há um local que ele deve ser trabalhado de uma maneira mais adequada, seria dentro da escola. Então o esporte tem como acolher a todos, desde aqueles que querem se iniciar aos que querem o aperfeiçoamento. Quando a gente conseguir fazer isso, nós vamos possibilitar e obrigar que as universidades comecem a desenvolver o esporte dentro da universidade. O esporte universitário do Brasil é necessário que cresça. Por quê? Porque aí todos os esportes amadores terão espaço. Porque hoje não tem como os esportes quererem competir com o futebol, né? O futebol, o Brasil vive de uma monocultura esportiva, né? E nós temos que conseguir atacar de um outro modo e não bater de frente com o futebol. Não vai ser que não podemos querer disputar espaço com o futebol. Nós temos que ganhar outro caminho. Espaço com o futebol à parte, né? Ele é uma discussão à parte. Não tem como. Não dá pra. É burrice querer discutir, querer se confrontar com o futebol, querer tirar o espaço do futebol. E nós temos todo um espaço virgem para poder atuar, que é exatamente esse esporte universitário. E aí sim, a sustentabilidade de todos os atletas amadores se dá de uma maneira muito mais tranquila à medida em que as universidades, por exemplo, garantirem o estudo mais uma bolsa de estudo e uma bolsa de manutenção aí da sua prática esportiva, para que você possa continuar a ter uma sustentabilidade e uma perspectiva de continuar vivendo por meio da prática esportiva. Esse tem que ser o caminho. Então você acha que seria possível numa universidade pública a gente ganhar uma bolsa para jogar? Olha, não digo na universidade pública, mas eu digo nas universidades particulares, já que nós tivemos o boom das universidades particulares. Isso também, Alcides, não daria para garantir na universidade pública, já que a gente vê tanto, por exemplo, bolsa de iniciação científica na área de ciências, né, humanas, etc. e tal, de repente tem uma bolsa de iniciação para quem joga, né? Não existe essa possibilidade, não? O Elvio, é que na universidade pública, eu vejo que nós estamos tendo problema aí com a discussão das cotas raciais e que talvez isso entraria numa discussão um pouco mais complicada nas universidades públicas. Tá legal. Mas eu vejo que nas universidades particulares isso é muito tranquilo de acontecer. Tranquilo. Meu querido, você está me devendo dois cafés. Cafés ou cafés? Dois cafés, né? Que o senhor ficou de me pagar e não veio pagar aqui em São Carlos. E os meninos aqui, que tem um programa à tarde, inclusive, chamado Yasmin Miller Show, que é esporte. Você participar ao vivo aqui com a gente na rádio. Agora você está folgado, né? Você não é mais secretário, agora é só professor e tal, né? Quando você vem pra cá, enfim, precisa vir logo, né? Eu devo café e você me deve uns pastéis. Pois é. Então a gente vai fazer essa troca aí, tá bom, querido? Tá bom. Muita ainda saudade. Temos aquele pastel delicioso ali? Lógico, sempre, meu velho. Eu sempre nós vamos. Do Luiz, você tá falando. Não pode fazer propaganda. Eu não posso dizer que é do Pastel e Companhia lá do shopping. Porque senão vou dizer que é merchandise. Que eu também faço merchandise no meu programa. Aquele pastel de carne seca com azeitona, catupiry. Queridão, um beijo pra você. Então quer dizer que agora você não tá mais em Paulina como secretário. Só está na Unicamp. Dia 30 eu encerro as atividades aqui. Dia 1º eu assumo em Limeira. Ok, meu querido. Então, desculpa te fazer esse tchum assim, mas eu quero fazer um programa, inclusive, com você e o João, né? Que a gente combinou de fazer junto. Vamos fazer pelo telefone aí, qualquer coisa. Sem problema. Tá bom? E eu tô te esperando, meu velho. Você tá aí atraso com esses cafés aí, tá bom? E o Marco tá tão bravo aqui que ele falou, pô, prometi pro cara que ia ser rápido, você fica perguntando e tal. Mas eu sinto dizer tranquilo, ele sabe que quem continua mandando aqui sou eu ainda, né? Lindão? Sempre. Um beijo pra você, queridão. Um beijo pra você, pra todo mundo. Tá aí, a gente. Vê se aparece logo. Agora o Limeira tá aqui do ladinho, dá pra você dar uma esticada. Tá, okay. Tá bom? Senão a gente marca um bacalhau naquele posto ali na esquina de Limeira, como chama ali? Tem um posto ali super chique, tem um bacalhau maravilhoso, você paga pra mim que você tá me devendo um bacalhau. Tá, querido, bom. Um beijo pra você, até mais. Um beijo. Tchau. Até mais. Bom, enfim, aí vocês ouviram então o Paulo Betti, um cara que já, né? E agora vocês acabaram de ouvir o Alcides, né? Que é um cara também que era jogador, foi goleiro da Ponte Preta, não lembro que período que era isso, mas enfim. E fez um trabalho dessa coisa do futebol e agora é professor da Unicamp, né? João Paulo Freire, é isso? Não, João Freire, é uma coisa assim, um cara da área de educação física, bastante. Eu queria saber, por favor, agora faz. Luana, você tá passando bem? Tá tudo em ordem? Por que você tá tão envergonhada? Conta pra nós. Acho que eu sou envergonhada. E aí deixa mais aí. Né? Vem aqui, coitado, eu fico sacaneando com ela. E agora, gente? E aí? Vocês ouviram os dois lados, vocês estão entrando na vida. Gostaram do esquema aqui? Gostaram, tá legal, muito massa, tá bom. E aí, o que vocês acharam? Conta pra nós. Aberto. Fala aí, Nilão. Se tiver alguma coisa pra falar. Na verdade, eu fico conversando um negócio com o Albete, mas ele... Olha, eu queria dizer o seguinte, não tem... Não, na verdade, é. Não tem botão SAP aqui que você aperta e faz aquelas... Não tem, tem. É, tem que falar alto, né? Desculpa. Não, mas eu... Era uma pergunta, na verdade, pro Paulo, com relação ao filme dele e a distribuição. Porque eu acho que, quando ele fala que o filme é um delírio ególatra, acho que um dos grandes... meios de expurgar essa crise, assim, acho que é botando ele pra rodar. E o filme dele é um filme que teve uma distribuição, não sei se teve, assim, até o nome dele associado é uma coisa que ajuda, mas é um filme que teve uma grande repercussão, assim, no Brasil e tal, passou na TV, bacana. Me diz uma coisa, Luana, já que você tá doida pra falar, né? Me diz uma coisa, qual que é a relação? Você consegue enxergar que, na verdade, assim, apesar de eles estarem em imagem e som e você estar em educação física, a questão e a pauta é a mesma, né? Acho que, na verdade, para a educação física até é um pouco pior, porque sempre rola aquele preconceito, né? De que... Qual é o preconceito que rola? Ah, o pessoal da educação física é o mais várzea, ninguém estuda. Né? A gente também sofre esse preconceito. Você imagina eles, né? E aí? Então, a gente rala os 4 anos, né? Estuda pra caramba. Aliás, tem o pessoal que não estuda, lógico, mas como todo curso, né? Mas aí a gente... Chega no final, assim, e não sabe o que fazer, né? Aí todo mundo fala, não, vai aparecer oportunidade, você vai achar alguma coisa. Mas nem sempre é na área que você quer e também nem sempre aparece, e né? O que falta, gente? Os alunos, acho que eles entram e você faz as aulas e tira nota, passa de ano, passa o semestre, mas ninguém pensa realmente em por que tá aqui, por que quer fazer, e nenhum professor... busca essa conversa com os alunos, assim, não tem esse pensamento de o fazer audiovisual, por que você quer fazer, é isso mesmo que você quer fazer isso de qual forma, não tem, eu não vejo muito... Acho que são dois cursos que são muito parecidos, assim, né, porque um passa 4 anos jogando bola... E o outro, 4 anos vendo filme, assim, né? É isso, então, é uma visão É bem complicado, assim. Acho que são dois cursos que o perfil dos alunos, do que o aluno quer, normalmente são, acho que não sei como que é no curso de educação física, mas é meio que um desafio que você se impõe quando você resolve fazer um curso desse. Eu quase entrei em uma engenharia dessas daí. E assim, é uma coisa que você faz meio até por uma vontade de querer fazer alguma coisa diferente, às vezes uma vontade de ser diferente e uma vontade de querer fazer aquilo que você ama de verdade. E são cursos que realmente tem uma visão, assim, acho que tem um mercado de trabalho muito amplo, mas não tem uma preparação para esse mercado, então você entra e você briga com a sua mãe pra você fazer aquele curso que é aquilo que você ama, e na hora que você sai, você tá tão perdido que você acaba fazendo... Aí você quer reconciliar com a mãe pra não morrer. Você acaba fazendo aquilo que não é o que você queria e tal, e é assim, pelo menos essa crise que rola, assim, nesse momento que eu tô. A Laila fala de uma coisa que é assim, falta até um pouco de conversa, ou de orientação. Na verdade, o que eu entendo no curso de graduação é que eu seria uma espécie de orientador, ou seja, aquele guia, né, que você entra dentro do ônibus, ele se entrega um guia, né, e diz mais ou menos qual é o itinerário que você vai seguir, né, quais são as passagens. Se sente isso também na educação física, essa falta, não sei se eu entendi claramente, mas essa falta de orientação, por exemplo, parece uma ilha da fantasia, você passa 4 anos, né? A gente recebe bastante informação e cada um por si vai escolher aquilo que quer e vai canalizar o que vai absorver e tentar aplicar isso na prática, sabe? É bem, cada um faz o seu, corre atrás quem quer, é bem por aí, sabe? Porque tem muita gente que hoje... tá no curso e só estuda, tem gente que prefere trabalhar, como a gente aqui, e aí cada um vai fazendo o seu próprio curso, sabe? Não tem aquele uma direção, caramba, assim, sabe? Principalmente por ser muito teórico, os nossos professores teóricos são muito bons, só que é sempre assim, expõe a teoria, quem quiser absorver, absorve, quem quiser aplicar, aplica, e fica bem por aí, o aluno que faz. Eu não sei se no da educação física tem parecido. Na educação física é muito mais prática, né, do que teoria. Mas pelo menos os nossos professores, tudo bem que não sei como que é tanto nas outras universidades, mas a Unesp em educação física é a melhor do Brasil. Não sei se isso influencia tanto. Mas a gente tem, tipo, laboratório de tudo, Eles explicam, tipo, praticamente todos os lugares que eu posso trabalhar sendo uma educadora física. Eles, se você correr atrás, eles até te dão contato pra você, te ajudam, sabe? Os professores são bem... São mais proativos. É, o que falta aqui bastante no nosso curso, sabe? É um ou outro, assim, que a gente pode escolher, que dá um... Que até dá um incentivo, direciona. Ainda, e o problema é que o nosso curso é muito amplo. Tipo, gente pode trabalhar aqui na rádio, sendo formado em imagem e som, do mesmo jeito que você pode não aprender nada sobre rádio no mesmo curso. Tem gente na minha classe que, por não estar interessado, nunca teve contato com uma mesa de som, do mesmo jeito que eu posso não ter contato com muitas coisas que outros estão aprendendo. Então, eu acho que é isso que falta. Fica um negócio muito espalhado, ninguém canaliza direito o que quer e fica todo mundo perdido. É o rolê das especializações nas universidades, né? Que é esse caminho de cada vez ser mais especializado. Eu conheço o grão da pipoca, você conhece como que ela estoura, mas ninguém conhece o conjunto, sabe? Ninguém conhece... Pra você escolher o que você quer fazer no mercado de trabalho, qual vai ser o seu futuro, você tem que conhecer. E eu acho que o que os alunos da Imagem e Som, o caminho que eles fazem, é, por exemplo, a gente que trabalha, cada ano os alunos se envolvem em algum projeto diferente. Ou vai trabalhar no TCC, ou vem trabalhar na rádio, ou trabalha na rua, na revista universitária, ou seguem vários caminhos. E aí nessa que os alunos vão se descobrindo, mas é através do trabalho, não é com uma coisa em sala de aula, assim, ou um professor falando, um professor... Você corre atrás do que você quer, sabe? Em tudo no curso também. Não só, tipo, você ver o que você vai querer no futuro, mas em qualquer coisa do curso é os alunos correndo atrás, assim. Se não, ninguém vai dar nada pra você, né? Senhores professores, acordem, prestem atenção, esta é a nossa canção. Detalhe que, assim, a gente tá falando, mas o que a gente... que é, não é simplesmente que os professores dê tudo na nossa mão. É interessante esse lance do aluno ir procurar, ir buscar saber. Sim. Porque tem muita gente que não procura saber e aí acaba ficando limitado também. Mas o que a gente quer é uma resposta, sabe? Se o aluno está procurando, seria legal se o professor já tomasse essa iniciativa e incentivasse os alunos a irem atrás. Porque tem muita gente que não fica estimulada porque não tem esse estímulo. Quem é estimulado é porque tem um interesse, então aí vai. Às vezes nunca nem pensou nisso também. Às vezes nem chegou a pensar, sabe? Em correr atrás de alguma coisa e procurar e vir aqui até a rádio, que é tão longe do nosso departamento. Tem gente que não conhece a rádio, nunca veio aqui e tá no curso de imagem e som, e a rádio é um projeto de alunos da imagem e som, entendeu? A maioria que trabalha aqui hoje estudou na imagem e som. O Ricardo é ex-aluno da imagem e som, então, e tem muita gente lá que não conhece, nunca teve um interesse, nunca foi estimulado a vir. Você conhecer. Vocês já conheciam a rádio? Não. Não. Elas... Não interessa, mas aí você tem que conhecer a rádio internacional. O Marcos está sinalizando que tem 10 minutos. Marcos vai falar? Mas pois é, então. Ele fica falando, eu vou arrasar hoje, cara, eu quero falar, não sei o que. A hora que chegou as meninas, ele deu uma quietada. Ele ficou assustado, falou, peraí, vamos lá. Gente, é o seguinte, depois desse programa, você que está ouvindo esse programa no carro, você que está ouvindo esse programa em casa, você que está ouvindo esse programa no banheiro, você que está ouvindo esse programa, seja lá onde você estiver ouvindo esse programa, a hora que acabar esse programa, você bota uma calça, se estiver no banheiro e tal, ou enfim, vocês pegam e vão lá para Alexandrina 992, Alexandrina 992, perto do fórum, a OAB. Hoje nós temos lá um debate que chama Crime e Castigo, né? E a gente vai contar com a presença do comandante da PM, né? Ou um representante do comandante da PM de São Carlos, que aliás é um comandante que está chegando novo, né? Aí, gostei do nome, o nome dele é Justus, o sobrenome. Então significa que já é forte. E depois nós vamos contar também a presença do padre, né? Da Igreja São Domingo de Sá. É isso? O Marco não vai. Padre, o Marco não vai na missa, ele não sabe o nome do santo, né? É isso mesmo, é? Como que as meninas conhecem, é isso? Não. Não, ele não conhece. Mas enfim, aí depois nós vamos ter também o pessoal do Poder Judiciário, alguns promotores, o sempre amigo, né, que tava não está mais ativo, já estava dando. Então, gente, acabou o programa Paracatu Zoom, vocês vão pegar o carro, a bicicleta, o cachorro, enfim, o que tiver, e vai lá para ver esse debate, que é um debate para a gente muito interessante, terceiro debate. Né? Pra gente, que eu digo como São Carlês. Meus queridos, a gente tá entrando na fase final dessa prosa. Passa, né? Rápido, né? É rápido, né? Vocês estavam com receio, falando, não, eu não sabia e tal. E aí a gente, assim, necessariamente para as coisas de tese e tal, a gente precisa começar a definir algumas conclusões, né? Definir algumas coisas para a gente. Bom, o pessoal da Imagem Som, né? Felipe, tudo isso é registrado, tá? A Laila e o Nilo. Então a tarefa agora é chamar o Paulo Betti para vir conversar com os alunos, contar um pouco a experiência, a gente passa aí o telefone dele para vocês. Né? Com certeza é uma pessoa agradabilíssima, né? Passei a gostar mais dele ainda depois que eu vi o Cafundó. Quem não viu, vê, porque é um trabalho maravilhoso, né? Não, impresso com certeza. Eu emprestarei o vídeo, pode. Eu não ia falar que pode fazer cópia, mas não pode fazer cópia. Então, não, eu vejo isso, eu gostar. Não, pode. Vejo, não. Não pode. Então não faço mal. Bom, aí as meninas, né? A Luana, que eu tô sentindo uma pena violenta. Ela tá me olhando com uma cara de dozinha, assim, coitada. Ela nunca mais vai fazer isso, né, Luana? Você nunca mais vai vir no programa, não, vem? Você vem mesmo? Você promete? A gente tá tentando trazer a modalidade pra São Carlos aí. Então você tem que vir em todos os programas, sempre. Tá bom? Vai ficar mais fácil. Vamos ver se a gente faz um programa com o Udo, inclusive com o pessoal da Secretaria. O Udo continua a Secretaria de Esporte aqui, não? É, ele tá com o vôlei masculino. Então a gente podia trazer. Vôlei de praia masculino. Ué, vamos intimar. A gente bota o Udo, ai, ai, tá, como é que é? Faz um escândalo, mas enfim. Foi bom pra você? E aí, conta pra mim, o que você achou do programa, o que tá achando, o que dessa discussão toda? Não valeu nada, devia ter ficado treinando. Não, a gente já treinou muito hoje. E vocês treinam sempre naquele campo. Aliás, quem quiser ver o treino, que dia que pode ver? Ah, a gente não tá mais treinando lá. Não tá treinando lá? Justo o caminho que eu passo. A gente tá com o apoio do Country Clube. E aí vocês estão treinando aqui dentro, tá treinando do Country. No clube aqui, né? O apoio é a sessão do espaço. É. E ver o show que vai ter lá. Sábado, né? É. O meu amigo Gesiel, o Hermes e o Gesiel vão tocar lá sábado. Bom, mas e aí? O que você achou de tudo isso? Você volta aqui? O Felipe já intimou pra você vir no programa dele à tarde. Não, a gente volta sim. É? Então vocês vão comigo. A gente volta ainda, tenta buscar mais apoio, quem sabe. E dessa prosa, o que você acha? Valeu a pena? Tudo vale a pena? Essa onda pequena? Ah, vale, né? A gente saber que não é só a gente que tá nesse barco. A gente também. Não sabe o que vai fazer. Sabe o que eu tava lembrando? Que eu pedi até pro Marco achar uma música. Eu não sei nem se é esse o nome da música. Mas eu me lembro que quando eu saí pra procurar emprego em São Paulo, acabei o curso de Ciências Sociais, né? Com um filho, né? E eu desci na rodoviária, que, gente, não fique emocionado do outro lado do rádio, tá? Vocês podem botar até um copinho d'água, se vocês quiserem, porque essa história é triste, é triste. E é o seguinte, a história é rápida, Marco, não adianta falar que vocês... Você fica interrompendo que demora mais ainda. Mas é o seguinte, o que acontece? Cheguei em São Paulo, na rodoviária, desci, não tinha um centavo, tinha aquela grana, sabe, de ir para São Paulo, procurar um emprego e achar um emprego, né? Em 91, acho que era isso, 90, que eu peguei o diploma, 91, exatamente, diploma de ciência social. Né? Aí desci na rodoviária, tal, a hora que eu comecei, sabe quando você fica olhando se você vai comer um pão com manteiga na chapa ou vai tomar um copo de... Você imagina como é que estava a situação, né? Um copo de pingado. Bom, aí tava sentado lá, tal, e começou a tocar uma musiquinha. Por isso que eu ia fazer sacanagem, começou a tocar uma musiquinha que tava lançando a música de um tal de Legião Urbana, né? Que eu tenho uma certa, né, birra com os caras, mas assim, uma música maravilhosa que ele começava assim, como que é? Eu não sei, você sabe, sempre me... Como sempre que é? Sempre precisei de um pouco de atenção, acho que não sei quem sou, é isso daí. Só sei, não, mas, tipo, nesses dias, cara, eu entrei numa crise, num choro, né, que valeu a pena. Porque assim, desse mesmo modo que está pintando essas confusões na cabeça, eu tenho aquela coisa de que o chinês sempre coloca isso, né? A crise, mas não como uma coisa ruim. A crise como um momento de passagem. Você está saindo de uma situação estanque, né? E está indo para um outro lugar. Se você vai cair no meio, né? Eu fico imaginando aquele desenho, né? Que tem uma linha que você está atravessando de uma ponta na outra. Se você vai ficar parado no meio, que eu acho que esse é o momento agora que vocês estão vivendo. Vocês estão atravessando essa linha. Se vai cair no abismo, ninguém sabe. Mas também, assim, é a única possibilidade de avançar. E perguntas mais desgraçadas que eu podia fazer, tipo, você acha que vai dar certo? Eu acho que sim. Depende só da gente, né? Tipo, da gente mostrar, treinar, trabalhar pra mostrar um resultado e conseguir apoio e subir mais, sabe? Conseguir subir na vida. E depois, tipo, que tiver lá no meio jogando e tal, você tem vários contatos e pode trabalhar, depois se ficar velho, não dá mais pra jogar. E... Eu queria dizer que eu continuo jogando bem, inclusive. Não, mas tem uma hora que... Tem que parar. Tem que parar, né? Depois dos 75. Ainda mais esporte de alto rendimento, lesiona demais. Quais são as perspectivas da Luana, que não conseguiu descruzar o braço até agora? O cotovelo tá roxo, de tanto ela coçar, mas vamos lá. Ah, a gente tá pretendendo jogar o Circuito Banco do Brasil agora no segundo semestre. O que é isso, Circuito Banco do Brasil? É o Brasil inteiro, não? A gente vai jogar o estadual, que na verdade não é estadual, ele pega a região sul e sudeste. Aí, pra começar, e pro ano que vem tentar ir pro brasileiro. Aí... Diz uma coisa, de vocês duas. Vôlei, quando fala vôlei de praia, eu já imaginei uma... tem em todas as cidades, tem, geralmente tem grupos de vôlei de praia, tem bastante gente que joga vôlei de praia? Ah, que nem, por exemplo, aqui tem... nós e mais uma dupla que joga. As duas que era aquelas meninas que estavam jogando com vocês. Isso. Por isso que eu achei. Aí, que... elas jogam por Ibaté e a gente joga por Santa Gertrudes. Então, às vezes a cidade não tem, mas pega alguém que tem, sabe? Dá um apoio pro grupo. Mas na verdade não tem tanto atleta assim, não. De alto nível, não. A gente joga. A gente está disputando o campeonato da PV, que na verdade pega o interior de São Paulo. E são poucas as duplas de alto nível. Quando elas falam assim, como que é que você usou um termo agora que eu achei bonito, de alto nível. Quando você fala de alto nível, assim, tem que ver o jogo mesmo, porque é o Marcão. Sinto muito, olha, o Brasil espera. Mas quando elas falam de alto nível, agora como é que faz o pessoal ver vocês jogarem aqui? Até agora a gente tava indo lá ver vocês treinarem naquele campo de areia e tal ali, né? Que tem ali no centro. Mas agora, então, para ver vocês jogarem, você vai ter que ver campeonato. Então, tá tendo um torneio aqui que chama Copa São Carlos de Vôlei de Praia. Já foram duas etapas. E quando que acontece isso? Então, a última foi sábado passado. A gente ficou em quarto lugar. Tá. Jogou, foi legal. E a próxima é em setembro, dia 18 de setembro, se eu não me engano. Tá. Então, só em 18 de setembro vocês vão poder ver as meninas jogar. Agora o Caldri confinou elas dentro. Bom, você tem então 1:52. Fala rápido. Posso só agradecer. A pai, a mãe e a Xuxa. Não, a gente só queria agradecer ao nosso técnico Renzo, né? Que ele tá super esforçado, super empolgado com a gente. E os dois patrocinadores. Quem são os patrocinadores? Vamos lá. O Country Club. E o Ateliê dos Doces. Você está sabendo que o Country Club, a partir de agora, inclusive, essa história de bolsa, eles vão ajudar vocês com uma bolsa. Acabando o programa aqui, vocês vão ligar o cara do Country, vai dizer assim, ó, vocês estão. A partir de agora, vocês vão ter uma bolsa aqui do Country, etc. e tal. Country, pelo amor de Deus. E o outro que é? Ateliê dos Doces. Ateliê dos. Ixi, mas Ateliê dos Doces não vai ajudar muito. Bom, mas e aí? Pra gente sem doce. Sem doce. Pra gente sem doce. Ateliê dos Doces. Nilo, Laila e Felipe. Então vamos fazer o seguinte, o mais rápido possível, porque o Marcão já disse que o tempo serve sem fosse. Vamos lá, despedida então só. Bom, rapidinho. Tô me formando aí, não pode falar palavrão a última vez, você me repetiu. Não pode, esse programa é sério, eu tenho uma... Mas assim, se vocês quiserem ajudar no meu futuro, vocês podem entrar em www.myspace.com/aeromocas e tenistas russas. Aeromocas e tenistas russas. Isso, comprar CD e essas coisas assim, eu acho que é tão maluco quanto... virar gente grande jogando vôlei de praia, ter uma banda, então muito estamos bem. Aí. Lailas! Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco da emergência. A Laila me lembra alguém que eu vou ainda descobrir quem é, mas é Maísa, não é alguma coisa estranha, enfim, não sei. Vai lá, vamos lá. E aí, Laila, te despede, fala tchau. Tchau, galera! Felipe. Queria agradecer a oportunidade do Elve aí de ter abordado eu enquanto eu tava. Mas a gente pode fazer outros, não tem problema. Isso, com certeza. E eu queria, do mesmo jeito que ela falou, onde elas podem ser vistas jogando, hoje vai ter uma exibição dos trabalhos dos alunos da Imagem Som do terceiro ano, às 9 da noite, no Teatro de Bolso, aqui na UFSCar, do lado do Departamento de Artes e Comunicação, na área sul lá. Os trabalhos. Quem quiser ver o trabalho, dizem que nunca vê trabalho de estudante, vai estar lá. Ok, então é o seguinte, quem quiser ver o meu trabalho também... Mentira. Gente, espero vocês então lá no debate agora na OAB, 19h30, é isso? 19h30 na OAB, tá? E onde a gente vai fazer um debate sobre... crime e castigo. Isso, gente, aí. Voltamos na quarta-feira que vem. Um beijo, um abraço, aperto de mão, sei lá o que vocês quiserem. E a gente volta com um assunto que eu nem lembro qual é, mas eu vou pegar. Acabou. Tchau. Falou. Para catuzum, para catuzum, para catuzum, para catuzum. Maracatu.